Quando você crescer, alguma coisa importante. Um cara muito brilhante. Quando você crescer, não adianta perguntas, não valem nada. É sempre a mesma jogada. É. E cada vez é mais difícil de vencer. Pra quem nasceu pra perder, pra quem não é importante, é bem melhor sonhar do que conseguir ficar em vez de partir. Prestação, saber de cor a lição. Que no bar não se cospe no chão, nego. Quando você crescer, alguns amigos da mesma repartição durante o fim de semana. E no subúrbio com flores na sua janela, você sorri para ela e dando um beijo lhe diz: felicidade. É uma casa pequenina, é amar uma menina e não ligar pro que se diz. E o futebol te faz pensar que no jogo você é muito importante, pois o gol é o seu grande instante. Quando você crescer, o cafezinho mostrar o filho pra vó, sentindo o apoio dos pais, achando que não está só. Quando você crescer, quando você crescer, quando você crescer, tudo igual. Vai ser exatamente igual.